sigo, bando de Minai. Se ligou, moleque? Vai segurando a parte 5. Pega a fita. Sacando a Glock, fudendo os otários, botando em choque, moleque focado, cordando o pescoço do braço Rolex. Se liga no bonde, é só no PP. Já tô na Ronete, novinha, já olha os artes da zóia e não se conforma, porque nosso bonde só tem 1.100. Então sai na frente, não tem pra ninguém. Nós é os mitos e vocês são as cópias. Não vem com esse papo, recalque tá foda. Cortando os becos, correndo a mil. Novinha bonita, nós faz o psil. Cortando as marcas, mais cop e pá. Se falar nem faz, não sai do lugar. Não fode os moleque, se tu não conhece, não tromba nem mexe, se não é crack. Os leque é ninja portando AK. Nós mete a bala, senão vai aguentar. Não tem esse papo, não custa tentar. Porque Gemini é foda, caralho. Socando a orelha, ficou mó twin. Seus leque inveja, só mó viadinho. Lá na internet é só mimimi. Mas quando me vê, nem olha pra mim. Atacado, suado, tá de tiração. Caralho, folgado, sai fora, cuzão. Sai desse caô, comédia que não. Tô pronto, comendo é boladão. Não fica essa dica, nós tudo é mito. Tu só fala merda, não passa de um nicho. A batida é louca, picaça, por isso o bagulho é sinistro. MC Ivo. Não importa o que eu faça, eu com a cara sempre fala. No fundo paga rajada nesses caras, mete bala, tá ligado? Só desgraça, filme nessa sente massa. Se colou daqui não passa, nós é tipo cor de caça. Paga de fodão, moleque escroto no bagulho. Se colar na mete furo, só moleque sangue puro. E a vingança é o escuro. Até que posso, é nossa. Eles metem aqui nesse tempo a Pinóquio, Pinóquio. Com a cara esse duendo é muito fácil, loucaço. Não viu com esse papinho que negócio, negócio. Tá zoado, moiado, ele fica sem o grande do relógio que é nosso. Pode jogar essa carta que eu aposto. Porque pode jogar na emo, Picasso, Picasso. Escuta! Comete aqui no colo, se pegaram tudo esfola. Esses moleque tudo moda aqui, já sabe, fala aposta. Pegando de maconheiros, drag lixo, tá na moda. Se você não tá ligado, a picadilha é zica mesmo. Porque quando o bonde passa, eu cacado, tudo explode. Pode passar, então não aguenta nem ver, puta, nosso bonde. Uns moleque mete louco, mas é só na internet. Quando eu trombo aqui na vila, tu não sabe onde esconde. Olha quem tá de volta. É assim, pode falar desse jeito que nós tá. Ostentando pra caralho só pra ver no que vai dar. Quem calca que tá foda, molecote sem noção. Se quiser bater de frente vai tomar só rajadão. Até parece que é facinho, fala mal da minha rima. Os comédia é bem assim, fala mal da picadinha. Trocadilha que é foda, pra mandar não é fácil não. Freestyle da quebrada se derruba até o chão. Tem uns bosta pra falar, pra mandar que nós é moda. Mais de um ano nessa porra, vai pensando que não é foda. Foda, foda. Capota, marola, fala, só enrola. Rima bota no bolo, freestyle só enrola. Sai fora, mané, tu não manja, mete o pé. Fala bosta do game, mas manja do seu rolé. Não encosta, mão bosta, relaxa, zoado. Critica minha rima, faz melhor, não faço. Os amigos sei quem é, os parceiros tão de pé. Em geral tá de rolé, se explode, mané. Não encosta, relaxa. Encosta, mão bola. Os encosta, relaxa. Critica, faz melhor. Você é os parceiros tão de pé. Em geral tá de rolé, mané. Fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, fala mu